mesmo. Meus olhos não podem contemplar, meu coração tão duro e sujo, com medo de te calma. Posso sentir o teu tocar, como as nuvens passeiam no céu. Teus olhos estão a me procurar. Posso ocultar o teu amor, me convence, todo meu ser te entregar. Quando Thank you.